lá atrás agora. Pode ser, galera. Oi. Mike Serra Golf, desça para nível de voo 050, que negar no 097. 050, foi isso. Tambaque vermelho, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite que dá Mike 100, descimbra. Confirme, Jambaque Vermelho. Jambaque Vermelho, está autorizado a descer até 2500 pés. Vermelho, 2500 pés. Na guarda passagem do Airbus da TAM, já está crescendo próximo através do portão 9, mesmo vai prosseguir para remoto, à sua direita. Após o tráfego, prossegue via Pátio 1 no Índia, ponto espera 1-0, torre 1 no 8, decimal 9-5. Ajuste altímetro no 0, no 7, bom voo e bom dia. Altimetria, tá visual com a base, após o mesmo, Pátio 1 no Índia, ponto espera 1-0, 1-8, 9-5, no 0, no 7, gol 1-0, 9-4, bom serviço. Meu nome é 200, tem condições de reduzir a velocidade para 200 nós? 2009, aqui no 6200. Vai estar a Golf irá pousar na pista no 0 ou no 7? Ah, 1 no 7. 7, vai estar a Golf, vamos tirar o número 4 para interceptar o localizador. Mike Serra Golf, desça para 4, meu pé. 4, meu pé. Chanel 6200, desça para nível de voo 050. 050, Chanel 6200. Prossiga 7084. Então, Marinha, encerrou aqui a patrulha naval e já está na aproximação final para pouso na fragata do Herói. Tem, que eu estou já levando a frequência para a coordenação 7084. Tá, próximo do ponto espera dá no zero, próximo. No 094, autorizado a linha decolar, pista no zero. Meto 180 graus, 069. A linha decola 1 no zero, gol 1 no 094. Sono, é o Azul 4207. Prossiga. Posição 3, de estacionamento. Simbra. Frente esquerda, 200. Papa Romeo Mike Tago, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 075, limite que demais queria. 130 de Simbra. 075 esquerda, 130 de Simbra, Mike Tago. Aero 94236, controle da 0.8. 608, com o 0904. Canal 200, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pelo 010, limite ao QD Mike 100 de Simbra. 010, limite ao 100 de Simbra, Canal 200. Tabaque vermelho para interceptar o localizador, curva esquerda pro 140, direita para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, depois estabilizado no localizador. Esquerda 140, mais. Esqueça da presença. Controle Salvador, bom dia, gol no 094. Esse jamboque vermelho. Gol 094, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, gol no 094, possibilidade de uma Kogbo. Bote vermelho, autorizado descida para 2000 pés. 2000, jamboque vermelho. Panamá 200, desça para 3000 pés. Beleza, um peso, chanera 6200. Nono 162, chame a torre, nono 8, decimal 95. Nono 162, torre, 11895. Atrás, Salvador, Juliette Barbudel, está passando com a descente da Mike. Chanera 6200, pro localizador, curva direita, proa 035, reporte estabilizado. Direita 035, rebota estabilizado, chanera 6200. Prossiga, Maxar Golf. Juliette Bravo Delta te chamou. Juliette Bravo Delta, aciona identificação, Rui Proa de Bons para chegada a Bons, rebote para descida. Desça para nível de voo 050, que é negado a 017. 050, 017, uma noite bem fácil, chega lá. Mike Serra, a base. Canela 200, tem condições de reduzir para 1809 a velocidade? Inteiro 1809, chanela 600. Canela 200, informa que a redução devido às aeronaves de informação. Sim, 600. Juliette Bravo Delta, voo e bons para a chegada a bons, reporte para a descida. Contrato Delta, está voando bons e reportará para a descida. Conselho 2732 na escuta. O 094, autorizado nível final 350. 350, solicita frote, voo no 094. O 094, mantém a saída. Mantém, voo no 094. Tabote vermelho, chame a torno no 8, decimal 95. Toma vermelho. Mike Tarago, curva direita para o 170, limite ao localizador. 170, limite ao localizador, Mike Tarago. Desça para 2 mil pés. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 200. Outro táxi azul, 4207, PLB 115, autonomia de 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Direita Indy Alpha, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 9, 5. Ajustei altímetro no 0, no 7, bom voo, bom dia, azul 4207. 17 agora, ponto espera, torre 18, 9, 5, obrigado, bom dia. Gente, grato. Controle, a possibilidade do Mike Serra, voa, dona? Negativo, Mike Serra Golf, que é o número 3 na aproximação, temos aeronave em formação para a dispersão. Tem, está no posição 4. Bom dia, pastor 32, descendo o terminal. Pastor 32, foi na proa de bons para a chegada a bons, reporte para a descida, aciona identificação, pastor 32. Pastor 32, identificou, voa bons para a chegada a bons, reportará que deve descer. Aciona 5177, controle 120, decimal 8. Lado via roda do plano, opa 9857 Bols, 360 é o nível, decola da 10, com curva direita da Euleda e Irume. 5177 transponder, controle 120, decimal 8, voo 1556. Parte voo no 556, portão 4, chame pronto, pushback. Está pronto para pushback, acionamento, voo no 556. Autorizado, voo 556, chame taxi. Portão 7. Bom, 62, bom dia, Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, Tá 9200, informa que a pista encontrará impraticável devido à aeronave à frente irá abrir o paraquedas. Tem condições de manter espera em duna 2510? Afirma, tem condições de espera em duna na janela 6200. Na 6200, previsto uma espera. Gente, 6200. Max é Agul, tem condições de fazer espera na presente posição, mantendo 4010. Tentar comprar, vai direto na rotatória. Aguarde, Mike Serra Golf. Mantenha a espera na presente posição, 4 mil pés. Quer que você torne a espera, Mike Serra Golf? Controle pode ser hora central direita ou conforme o procedimento? A 9200 tem condições de fazer a curva pela esquerda? Sim, não tem condições, 9200. 1094, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.55, 1094. Fortaleza, nível 370 aprovado, via Upper Zulu 19 até Bangu. Após direto Abuco, após direto Fortaleza. Decolando a pista no zero, curva esquerda após a decolagem. Compre o perfil da Momo, transição Froti. Aciona 5174, controle Salvador, 120, decimal 8. Positivo, está autorizado 370 para Fortaleza, 10 da 10, apito, decola com o esquerda, Momo Froti. Rota conforme o plano, Pandulo no 9, Bangu, direto a Bucu, após direto Fortaleza. 5174 transponder, 1208 controle, o TAN 9957. Poderia coordenar o 350 ou o 9957? Será coordenado, o planejamento foi correto. Só um minuto para reautorização de nível, TAN 9957. Positivo, aguarda 9957, obrigado. Paulo, bom dia, voo 790. 7200. 200, a pista encontra-se livre, desça para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Vai reportar no localizador, chanera 6200. Vai que está a Golf, desça inicialmente até 3500 pés. Vai ser a Golf, tenta acertar o localizador, vendo para o 130. 130, vai ser a Golf, descendo para 3500. A 9200 já está estabilizado? Estabilizado, 6200. A 200 completa a aproximação, chama a torno no 8.95. 8.95, chanela 6200. Vai ser a Golf, desça para 2000 pés, autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Desça 2000, reportar estabilizado, vai ser a Golf. e Delta para o cruzamento pista no zero. Sinal vento, nesse certo? Vento 170 graus, 08 longe. Obrigado. Edivô 060, Kenegal no 097. 17, chegada a margem, desce para 060, pode com o blog pode WhatsApp, 6255. Tá. 7-1895, direita aqui, quando espera, gol, vem. Sabe, na proa, 6255, obrigado. 1864, tem condições de reduzir a velocidade para 1990 nós, número 3 na aproximação. É confirmo, ele vai fazer off, tá? Considere off, é 1864, e a condição de reduzir para 1990 nós. É confirmo, é desconsiderar off, é? Afirmativo, Gol 864, desconsidere a órbita. Reduza para 1990 nós. Ok, vamos reduzir para 1990 sem órbita, Gol 864. Afirmativo, Gol 864, desça para 3.000 pés. 3.000, Gol 864. Motor de Salvador, boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, prossiga. Prossigo, no perfil da El, subindo para 340, Azul 4207. Azul 4207, prossiga conforme autorizado. 57, muito obrigado. 340, direto Leda, aguardando o contato radar. Direto Leda, 340, Azul 4207. Bono 864, veteração para sequenciamento, mantenha presente proa limite ao localizador. Mantenha presente proa limite ao local, Bono 4-4 até Pagog, Papa Alfa, Golf Oscar, Golf Pagog após conforme. Decolodão no zero, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5406, controle 120.8 e aguarde só um minuto para cotejamento. Dado no localizador. Direita 050, 2000, autorizado ele até que seja para marcha 1-0-1-8-64. Salvador, Oxanera 6200, de propista. Via 6200, via Alfa. E reportagem da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportagem da Juliette, Oxanera 6200. Pode cotejar por gentileza azul 9053. Autorizado Guarulhos, Índia 360, interceptando 2-1-0 até Papá Alfa, Índia, direto 1 PAD, intercepta 2-1-4-4 Pagog, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 5406, transponha 208, controle azul 905-398. Certo, ouviu 9053, portão 8, me pronto com o chiveque no momento. Bora. Região 07 autorizado direto à rotatória QNH no 017. Direto rotatória. Da Golfo Salado 50, reporta de base para final pela direita da 17. Golfo. 502, prossiga. está acendendo o sorteio para o 060, a intenção é recolhimento no Salvador, que precisa de operação para final de ano. Vim para o 02, confirme a altitude que solicita. O 060. Esse 02 autorizado no nível de voo 060, QNH 1017, aguarde vetoração. Gente, aguarde, positivo 02. Controle, passa 32, idade descida. Pastor, 32, desce inicialmente para o nível de voo 090. Descendo para o 090, passa 32. Controle, vazia, simplesmente entrou na sessão. Idade descida. Inteligível. Pilote Bravo Delta para início descida. Pilote Bravo Delta, desça para 4.000 pés, QNH 1007. 4.000 na 0.07, Pilote Bravo Delta. Olimpo 02, vetoração para aproximação, curva esquerda para o 030, limite a radial 220 de Salvador. Confirme curva à direita, certo? 030? Olimpo 02, curva à esquerda para o A0, corrigindo Olimpo 02, curva à esquerda para o A310, limite a radial 220 de Salvador. 310, esquerda, o limite é a 220 de Salvador. Bono 556, contato radar na decolagem, subinicialmente está nível de voo 050, e vou direto Leda. Recife 050, está presente, voa? Voa Leda no 556. Taxi, voa, 790. Recife 5000, voa 556. Estamos de Bravo. Bono 556, confirma a razão de subida. 5.510, voo. Subindo até nível de voo 360. Autorizado 360 para voo 560. 1864 semitor e 1895. 395-964. Salvador, bom dia, 394-80. Pastor 32, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 280, limite radial 360 de Salvador. Direita, 280, limite cordial. Radial 360, pastor 32. Bono 556, informa o tráfego, sua posição de 2 horas, 30 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 060. Sena 6255, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSX, foi reporte estabilizado no localizador. 2.000 vai reportar estabilizado essa daí, 6255. Sena já Bravo, prossiga. Sena já Bravo, reporte Paris, mantendo 507, QNH 907, confirme transponde acionado. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 251, alterna no 3395, Azul 4207, boa tarde. Pastor 32, desce até nível de voo 050. 32, descendo para nível 050. Então 9480, desça para nível de voo 060 na chegada à Mare. Desce para 060 na chegada à Mare. Azul Bravo, prossiga. Papa, papa, Azul Bravo, mantenha a condição de José, 510, do QNH, na 017, reporte 20 milhas para Salvador. Só 9408. Desça para nível de voo 070, reduz a velocidade para 230 nós, é o número 5 na aproximação. 9480, desce para o 070, reduz para 230 nós, o 9480. Confira a nave que modulou para o controle. Turno 02, canal de áudio, está para 3.000 pés, o QNH 1097. 3.000 pés, 02. Sou decimal 95. Ajuste meu altímetro no 017, então bom voo. Positivo mundial, 4895, 1017, gol 790, bom dia. Tango Juliette Bravo Delta, vetoração do sequenciamento, foi na proa 250, corrigindo, proa 260, limite aqui de Mike 130 de Simbra. 260, 130 de Simbra, Juliette Bravo Delta. Meia 4, solo 5, meia, direita solo, 2.9. Faz uma obrigado. Olimpo 02, curva direita, proa 340, limite, é o que der mais 100 de Simbra. Direito 340, limite, é o que der mais 100 de Simbra. 02. Então 9480, desça para nível de voo 060. Desce para o 060, 9480. Solo, bom dia, boa noite, 64. Estou 32. É o número 6 na aproximação, curva direita, proa 260, o limite é que demais que eu não sei era de Simbra. Era o limite que demais que eu não sei era de Simbra. Curtida é a proa que mandou, é 260 mesmo? Afirmativa, pastor 32. Curva de esquerda, proa 260. Esquerda, 260. Autoriza voar duro para o voo 556? Tono 556, solicite a Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 351, 3395, centro, obrigado, bom clima de fora. Vadia 07, chama a turno no 8 decimal 95. No 8957. 790, autorizado a linha, decolar no 0.150 graus, 0.7. Decolagem, 0.0, 0.790. Para 0.50, 02 para 2.0.0, 9.4.8.0. Doutor, já é que o Barbel está de 12 graus à esquerda para evitar formações. Ele é gravidade por quantas milhas? 10 milhas, senhora. 10. Canadá 255, chama a turno no 8 decimal 95. 8.95, 255. Luta final na 107, pouso pairado, Guardião 07. Solo, TAN 9957, puxa bem aqui o treinamento, posição 07. Deixa a casa. Consegui, final 17 para pouso parado na cabeceira. À esquerda, sua aproximação sem interferência. Tenta reportar estabilizado, passando o externo, 6257. 3, Ilhéus, Serra Brava, Índia Lima, aprovado nível 220, via Golfo 677. Até Coral, após, prossegue direto. Decolador no zero, curva direita, subida da El, transição Coral. Aciona o transponder. Aguarde a autorização do transponder coordenação, com centro, azul 4463, controle Salvador, 120, decimal 8. Então, Salvador e Leos aprovado, nível de voo 220, decola no zero, curva direita da El, Coral. Após Coral, direto Leos. Parada 2463, no portão 01, agora de confirmação apenas do transponder. Adicionamento 190536 na 8. Então 8, aguarde ao número 2 no setor, azul 9053, previsão de mais 2 minutos. Guarda. Confirme, direto de Simbra. Olimpo 02, voe Dona, Olimpo 02. 37, Cross Dona, o 0D. Autorizado 2, deve ficar para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Tá, 2 mil pés, reporte final ILS, estabilizado 0D. Autorizado Bravo Delta, deixe mantenha 4 mil pés. Tá, descendo para 4 mil pés. Controle Salvador, uma boa tarde, voo 962, nível 175 para o 150, temos a Mike. Voo 1962, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 0 no meio. 070, meio 16, precisa de informes na proa de tapa, senhorita. Mantém perto da chegada, o voo 1962, número 6 na aproximação. Ok, estamos perfeccionando a letra. Hotel Zulu Bravo. Papapá, Hotel Zulu Bravo, mantenha linha do litoral 500 pés, reporte buraquinho. Não sou familiarizado com a localidade. Tem as condições visuais na linha do litoral, reporte 1-0 mil em Salvador. Zulu Bravo. Controle, uma linha com 790 na PUC, saída PUC, cruza 5 mil para 370. Voo 790, contato radar na decolagem, suba via saída PUC para o nível de voo 370. 370, saída PUC, voo 790. Prossiga, Zulu Bravo. É, o destino do Zulu Bravo em Salvador é 45 DTA. Só para conhecimento, né? Sim. Afirmo, agente 07, considerando só o 01, não autorizando. Da parte do Brian. No corte, será que... É, se grata, um bom dia para o senhor. Tá 9480, desça para 3 mil pés, ajuste 1016. Desça para 3 mil pés, ajustado em 1016. Snack da 9957, temos 1062 a bordo, 3h40, alterna Salvador. É 9480, vibração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite é o localizador. Ok, curvando à esquerda, proa 030, limitado para o localizador, sobre saturação 9480. Controle, o Sandy Abraço, tá 9480, complete com curva à esquerda, proa 020, seu limite é o localizador. Ok, proa 020, limitado para o localizador. Índia Bravo, ciente, reporte rotatória. Para a rotatória, Bravo. Olimpo 02 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 050, reporte estabilizada. Direita 050, reporte estabilizada. É 9480 para interceptar o curso localizador, curva à direita na proa 090. Curva à direita 090, localizador está 9480. Bono 962, desça para o nível de voo 050. 050, Bono 962. Autorização 463-102, previsão de mais 2 minutos. Aguardando, vou passar aqui. Atlanta, chama a torre. Controle Salvador, é o azul 4076, boa tarde. Aguarde azul. Tá passando Juliette Bravo Delta, curva à esquerda, proa 200. Esquerda 200, Juliette Bravo Delta. Puxa aero 2732, curva à esquerda, proa 200. Esquerda 200, passa 302. Salvador, o atual Zulu Bravo, a 10 milhas. Papá, papá, o atual Zulu Bravo, chame a torre na sequência 118, decimal 95. 1-1-8-9-5. 0 grau 08, nós autorizado, pouso, busco no zero. Sim, pouso, olímpico 02. Foi, Salvador, é o papá, papá, o atual Zulu Bravo, helicóptero. Comunicação, resto, uma navegação. Do Início 120 de Cis, de cima em caso de falha, reassume navegação. Bravo Delta. Siga agora em passagem da Embraer 190 da Azul, taxiando próximo através do portão 09. Após ingresso Juliette, prossegue para o portão 096255. Gente, após aeronave da Azul, vai ingressar via Juliette para o portão 096255. Tá 9480, completo final do procedimento LSX Way, chame torre em 118, decimal 95, desça para 2000 pés. Informativo, Santos 895 agora, tá 9480. Papa Romeu Tango Índia Bravo, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Aí possibilitaria o meu ingresso pela 197, correto? Sim. Ok, então, tô mantendo a proa agora 270. Beijo. Torre Salvador, bom dia, está 9480, 3 milhas para estar no baixo da travada. 9480, continua a aproximação, informa aí, pista livre. Ok, continua a aproximação, agora não precisa ir. Atingindo no 50, corrigindo, é 050? Afirmativo, 050, ajuste no 096. Mari, desce do 050, com no 096. Possibilidade de voar Duna? Qual é o perfil da chegada, azul 4076, número 4 na aproximação. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3216. Salvador, você está estimando uma depois para estimar da voz da companhia que está no na frequência 18, decimal 95. 1-8-9-5, graças. 4463, portão 1, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 4463, já tem umas transpondas? Primo, transponda é 5424. 5424, 4463, beleza. Bom dia, é o TAM 3216. TAM 3216, ação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 016. 1016 para o 060 na Mari. Drone Gol 790, passou 250. 4076, desça para o nível de voo 060. 4076 para o 060. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, seu limite ao localizador. Esquerda proa 020, limitado localizador, azul 4076. 3216, desça para o nível de voo 070. 070, possibilidade de aprovarmos etapa? Mantenha a perfeita chegada, tá? 3216, número 5 na aproximação. 6. Tá 3216, reduz a velocidade para 2309. 230. Boa tarde, azul 9053, número 2, quanto será 90? Azul 9053, boa tarde. Seis, botando um ponto para o guardar, número 2. Juliette, Bravo Delta, chame final. Força aérea 2732, chame final Salvador, na frequência 119.8. Força aérea 2732, controle. Tá escutando. Força aérea 2732, chame final Salvador, frequência 119.8. 119.8, obrigado. Azul 4076, chame final Salvador, frequência 119.8. Final 1998, azul 4076. Azul Bravo. Vento 130 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistino 7. Zulu Bravo. Cano 9480, solo sino 1, direita solo 2.9. Bom dia, Bravo. Vente. Livre frequência. Boa tarde. Paulo Morieta, 9480. Vente, considerando solo no 2. Hotel Zulu Bravo, concha de frequência. Zulu Bravo. Bloqueado 4463, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no meio, ponto de espera quando pronto, chame torre. 1 no 8, decimal 95, 4463, bom voo. Então, direito, estando ponto de espera, no 0 pronto, 2395, obrigado, uma boa. Solo 9480. 9480, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08. Salve, Salvador Cordial, bom dia para passar no Romeu da Yankee. Romeu da Yankee, prossiga. Até a notificação para trás, Cairu, Suíça, Bota. Qual horário de notificação? 1520. 1520, ciente, confirme, parte de 50 aqui, que decola. Parte da base, decola no teste. Thank you. Romeu Hotel Yankee, autorizado Sierra November Charlie Lima, meio pés direto, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0126. Opa, Tango Romeu Hotel Yankee. Decolada 17, curva direita, mantendo o pé corredor axé. Acionado 0120, transponder, controle 1201. Protegimento correto, vou para Tango Romeu Hotel Yankee, qual POB? 01. 01, POB, acionamento táxi, decolagem, chame da presente torre 1 no 8, decimal 95, Romeu Hotel Yankee, bom voo. 2295, obrigado, até a volta. Então 3216, reduz a sua velocidade para 2109. 2109. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, informação November, solicita a Pro de Duna. Azul 2771, no contato radar na posição coral, mantendo o nível 190, voe na proa de mare para interceptar a chegada, reposta unidade descida. Gente, agora na proa de mare, o Azul 2771, mais 20 milhas para descer. 070 atingindo 32.116. Tá, 32.116, deixa para 4.000 pés, o ajuste 1.096. 4.000, 1.016. Salvador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, reporte externo, três checados. Passará. 1962, solo 104, direita solo 2109. 2109, obrigado. Meia, informa o número 5 na aproximação, reduz a velocidade para 2009. 200 para 200 mais. Salvador, bom dia, voo 962, livrando. 962, bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, obrigado. Decolagem no zero. Eu decolagem no zero. Então, 3216, chame final de Salvador na frequência 119.8. 198. Espera aguardando. Só passou externo, então está embaixo checado. Desde leitura Delta, informarei que está livre. Grávida. Tá, Frodi, Frodi. 9957, uma tempestade saída. Ok. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Juliette, Tango Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu, voando na proa de Itape, mantendo 090, reporte no ideal de descida. Itape 090, reportarei no ideal. 2771, vou vir na proa de Itape, reporte no ideal de descida. Itape 2771. Controle Salvador, boa tarde, Azul 9053. Azul 9053, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para nível de voo 360. Da EL 360. Siga limpo 08. Para descida azul 2771. Azul 2771, desce para nível de voo 050, ajuste no 096. 096, 050, 2771. 508, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés. Corredor forte, reporte no através de Interlagos. Cliente. Boa tarde, Galeão Ciente, prepare Dael, Leda e Irumi. Aguardando cópia, Oxi 9213. Ah, você escuta 6213, Dael, Leda e Irumi. Solo 08, direita, solo 09. Pátio 3, autorizado Alfa Kilo, Pátio 3, Juliette, Bravo Delta. Alfa Kilo, Pátio 3, Bravo Delta. Não, pode, perdão, 7 pronto. Caso 4076, vento 150 graus 069, autorizado pouso, pistando 0. Autorizado pouso, não no 0, 4076 do azul. Roberto Yankee, autorizado ali, Mateus, 7, reporte pronto. Mateus, pronto. Fernando 2545. Tem uso no 0, primeira curva à direita. Saída da EL, após da EL voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120.8, aciona 5416, Oxiné 6213. Autorizado então para o Galeão, nível 360, decola 190, curva direita, da EL, Leda, Irumi. primeira aerovia Upper November 857 após pouso. O controle 1208 e o transponder é o 5416 Xenemeia 213. 5416, protegimento correto, Xenemeia 213, portão meia dúzia, chame todos os nossos por pushback acionamento. Trabalhamos como quando pronto, 6213, obrigado. É o 059, autorizado, decolar, o 76. Foi Salvador, Pastor 32. Na final, LS, estabilizado no lock. Pastor 32, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, aguardando pista livre. Informe, papá 32. Romeu decolando da pista auxiliar, não interfere com sua aproximação. 32, acende da aeronave decolando, ajustado 1016. Guarda pista livre. Não. Papatango Juliette, Tango Zulu, desça para o nível de voo 060, ajuste no 096. Turno 096, obrigado, senhor. 060. 3, voo no 864. 3-0, Zulu no 7 horário, após voo direto Maceió, pista 10, curva esquerda, Pulca Caju, 208 ao controle, 5433, transponde no 864. 5433, protegimento correto, voo 864, portão 5, chame pronto, coro pushback, acionamento. Vale. Solo Salvador, Azul 4076, livrou Fox. Azul 4076, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4076. Alfa Salvador, boa tarde, o senhor é 254, autorização Rio de Janeiro, informação Oscar. Bom dia, o Xenem 254, Oscar, confere, Rio de Janeiro, eu tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Sim, pronto. O Xenem 254, autorizado para Sierra Bravo Romeo Juliette, via Upper Zulu 44 até Alfa Delta Alfa, nível de voo 360. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa transição PDEV. Controle 120 decimal 8, transponder 5436, Xenem 254. 16. 3.10 no 0 no meio. 2781. 0 vento 120 graus 0719. Astro 32, livre pouso. Azul 4463, decolado 23, time controle 1208. 208, bora. Para o pushback acionamento. Camarada, Xenem 624. Controle do azul 4463, estou no meio sem pés, da El. Isso aí, concentração de robusta 3 milhas da cabeceira. Gente, você saiu 2732, grato pela informação. Queria saber por aqui, direto para o vento. Olimpo 08, ingresse no corredor Interlagos, após Chapetera. A ingressar em Interlagos, encontrará a rotatória 08. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível de voo 220. Da El 220, azul 4463. Ponto de espera da Alfa, guardião. Gente, guardião 01, mantém a posição. Mantém a posição. Autoriza o guardião a passear, com a espera de poder falar com você. 0, 5, 0. Tanto Zulu. Torre, muito bom dia, tá? 3, 2, 1 na meia. Tá 32 no meio, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, guarda no autorização de pouso. Ótimo. 8 decimal 95. 1895. Torre Salvador, muito bom dia, Olimpo 08. Olimpo 08, rapaz, na rotatória. Na rotatória 08. Poderia utilizar a ascensão para 1.500 pés? Vou utilizar no 1.500 pés, Olimpo 08. 08. Autorizado na proa, intercepta, desce da 2.000, reporta avisado, 278. Tudo autorizado, eu vou te falar. Cópia. Pronto, cópia. O 2067 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Presoluno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, aciona 5443, voo 2067. Positivo, autorizado, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível 360, Upper Zulu 10 até Tango Bravo Eco, decola na Dael Motiva, da 10 após decolar de curva direita, controle 1208, transponder 5443, voo 2067. Correto, cotejamento, voo 2067, portão 10, chame pronto para o push, back acionamento. Chama lá, posicionamento 2067. Chame o pé, mandei se cruzou inicialmente, pinto azul. Salvador, livre pouso para o 32, 16. Afirmo, então 32, 16, livre pouso, pista no 0, vento no 6, 0 graus, 071. Ok, livre pouso para o 32, 16. Papatango, Romeu, Hotel Yankee, quando possível ser estimado para pouso. Banal 1544, Romeu, Hotel Yankee. 1544, copiado. Ajusta no 0 no 6. 4.000 no 0 no 6, Zulu. Pelo pote 3 para o pote 5, livre táxi. Chame, contorno o pote principal na Lima, chama torre. Frequência 118, decimal 95, Juliette, Bravo Delta. Na Lima, torre, 295, o Juliette, Bravo Delta. Eu aguarde para transferência. Guarda. Patango Romeu, Hotel Yankee, não há tráfego conhecido no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Obrigado, até a volta. Tango Juliette, Tango Zulu, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 mesmo. No meio autorizado, ele é sexo feito da pista no 0, reposta avisado. Tango Zulu, reportará. Tango 2771, complete nosso procedimento LSX3, chame torre em 1.8.95. 1.8.95, 2771. Torre, boa tarde, 2771, fui alerta. Tango 2771, ajuste de altímetro no 0 no 6, o vento 1.6, 0 graus, 0.7 nós, livre pouso, pista no 0. 1.096, livre pouso, pista no 0, 2.7.1. Certo? Certo, então desça agora para 500 pés, o ajuste no 0.96. Só 0.96, para 500 pés, o guardião. Azul 2.7.7.1, informa o tráfego no setor sul de Sintra, em descida para 500 pés, um Alfa Serra 5.0, não irá interferir na sua aproximação. 1.96, boa tarde, autorizado Alfa, chama então ingresso, até que sua Juliette. Alfa, chamar para ingresso no Juliette, 3206. Você tem o gate previsto? Já está aguardando agora, mas tem. Afirmo, já tem o gate previsto, o gate se encontra vazio. Positivo, obrigado. Recife na frequência 1251, alterna 1.3395. 2583395, alternado, azul 4463, bom dia. 08, estou autorizado final no 0, reporte visual com a TR da Azul, na mesma. Autorizado final do 0, reportará visual com a TR da Azul. 0.